eu sei, e não vou mentir, pois só você vai me fazer feliz. Conquistei tudo o que eu quis, mas só você vai me fazer feliz. Foi seu coração que me fez sonhar, deu a inspiração pra mim fazer te amar. Vem, amor, não me deixe assim, pois só você vai me fazer feliz. Só você vai me fazer feliz. Foi seu coração que me fez sonhar, deu a inspiração pra mim fazer te amar. Vem, não me deixe assim, pois só você vai me fazer feliz. Pois só você vai me fazer feliz.